de um abraço seu, Deus amigo meu. Escolho o caminho, sei que não são os seus, mas não me deixa só, segura minha mão. Sei que tudo que eu preciso está no projeto que tu tens pra mim. Vem, Espírito de Deus, me leva pro caminho certo a seguir. Eu creio. Que tu tens pra mim.